461 com 114 a bordo, 4 horas alternando com o Fix. Cientista 3561, táxi via pátio principal após Juliette, Alfa e Charlie, ponte Esperidão 10 na Charlie, vai chamar torre 118, decimal 30, ajuste 10015, chamou voo, boa noite. Ok, grato, via pátio, Juliette, Charlie, no ponto espera 1834-3561. Complete na LS, torre 118, decimal 3. 118-3-4070, boa noite. A Jané 6310, reduz a velocidade para 220 nós. 220, Jané 6310. Cliente reportará na final, trem baixado travado, 4070. Jané 6310, curva agora à esquerda, proa 030. Seu limite é a radial 280 de Salvador. Oxané 6310. Desça para nível 050. Esquerda 030, descendo para o 050, Oxané 6310. 885, boa noite. Quem nesse está ciente da informação Bravo? Positivo, tem a informação Bravo. É, atualização de tráfego Guarulhos. Nível 340, você poderia confirmar se a gente vai ser despachado pela 850 ou pela 58? Gente, o voo no 885340 para Guarulhos será coordenado devido ao NOTAM, será pela Upper Whisky 50 e a saída será da Eldiner. Ok, muito obrigado. Se possível, nível 360. Então 360 será coordenado, o gol no 885 agora. Obrigado. 388-3685-3603, boa noite. Está na final, baixado travado, azul 4070. Autorizado pouso, pistão 10, vento 180 graus, 8 nós, azul 4070. Cliente livre pouso na 10, azul 4070. Chané 6310, informa que ultrapassará o curso do localizador em caso de falha de comunicações. 2 minutos após manter essa presente proa, resuma a navegação, foi direto Duna, Chané 6310. Gente, o Chané 6310, após 2 minutos nessa proa, vou direto Duna, Chané 6310. Isso para nível 040, Chané 6310. 040, Chané 6310. No 885 está autorizado para Guarulhos, nível voo 360 via Upper Whisky 50, decola da pista 10 com curva direita após a decolagem na saída da EL, transição de INER, transponder 5502 e a frequência do controle 119.80. Prezado Guarulhos, 3620 via Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita da EL de INER, controle 198, código 5502, bom 885. Correto, bom no 885, ajuste 10 no 5, chame pronto, pushback, acionamento no 612. 885, grato. Não, helicóptero a 500 pés, está a 1,4 milhas. Negativo, estou perguntando quando na aproximação final. Controle, caçador 06. Caçador 06, prossiga. Ó, capa, informa que está abandonando Itapuã, vai prosseguir pelo corredor Axé até as proximidades do centro de convenções. Caçador 06. Pois, vamos manter a linha do litoral na minha escuta, caçador 06. 06, ciente. Salvador. Jané 6310, para o curso do localizador, curva direita, proa 120, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 120, 2000 pés, o Chanel 6310, reporte estabilizado. 4070, prossiga táxi via Alfa Juliet, gate 09. Alfa Juliet 09, 4070. Pan 3858, reautorizado nível 040. 040, 3858. Tá pronto, tá na 3561. 3561 autorizado, alinhar e decolar pista 210, vento 180 graus, 109. Alinhe e decola pista 10, tá na 3561. Reduza para aproximação, 4 milhas para Serra Vista 372, torre 1, 18, decimal 3. 23, tá reduzindo. Boa noite. Salvador, boa noite, eu tá 3662, a aproximação final é RNAVE, agora 3 milhas e meia para o Serra Vitor 372. T6, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. H1 no 0, 1 no 5. Espa 3000, na Pro 040, limite ao lock, o 3850. Alugou no meio, no 3, no posição 2, pushback e acionamento. Gol no meio, no 3, gate 02, está autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, chama lá para o táxi. Gol no meio, no 3. Um, decola os 3-1, no controle 19, decimal 8. 19, 8, boa noite. Ô, Torre Utan 3662, aviso aeronave aproximando do centro administrativo aqui, próximo à nossa situação final. Tem um helicóptero que está no litoral, que ele está afastado aí 3 milhas à direita da aproximação. A 400 pés, ele está ciente, não se aproxima da final. Ah, ok. Estou avistando mesmo, se aproximando aqui, o Tiquez agora já curva para o outro lado. E está fazendo escolta de autoridades do Congresso da ONU no setor do Centro de Convenções. Cheque o trem livre pulso, vento 180 graus, 109. Certo, 3662. Salvador, EB6727, transfere nível 195-110. EB6727, aciona a identificação, autorizado chegada a BONF, desse mantém a nível 050. Chegada a BONF, nível 050, 6727. A 3258, início e redução para aproxima. Autorizado ILS, tem o glide, desça para 2000 pés, reportabilizado. 2000, reduzindo 3850. Nessa prova permanece, 040. Quanto está estabilizando essa proa? Tem. Também tem curva para a direita, também tem. Sente, para o localizador curva direita, na proa 090, está 3858. Posso estabilizado. Botar estabilizado, proa 090. Localizador, Oxanera 6310. Oxanera 6310, completo final ILS, o Glide, torre 1, no 8, decimal 3. 183, Oxanera 6310. Em Salvador, boa noite, Xanero 6310. 6310, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Sente, Xanero 6310, 3 milhas, 2 milhas agora. Sente. 3, nível direito, 29, solo. 29. 6310, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, 109. Rebaixar travado, livre pouso, Xanero 63, 10. Alfa, aguardante da Juliette. E a Alfa é aguardante da Juliette, 3662. No 613 para o táxi, estamos com 140 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. Número 3, táxi via Índia, Alfa e Charlie. Fonte Esperador 10 na Charlie, vai chamar a torre 1 no 8, decimal 30. Ajuste 10 no 5, tem um voo, boa noite. Ok, 10 no 5, via Índia, Alfa e Charlie, no ponto de espera da 10, 183, boa noite, 13, uma boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, é o Oscar Papagô. Patango Oscar Papagô, autorizado chegada Bonf, reporte no ideal de descida, acione identificação, Oscar Papagô. Chegada Bonf, chamará para descida, identifique informação de ar, ligou. 238, controle 9-8. Controle Salvador, boa noite, Gol 398, com informação, Bravo. Gol no 398, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce e mantém a nível 050. Chegada Mari, desce até o nível 050, Gol 398. Salvador, uma boa noite, Gol no 103, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, alinha e mantém o 103. Alinha e mantém 10, Gol no 103. 6310, solo 37, direito, 1219, solo. Direito, 1219, solo, 6310. 883325, uma boa noite, TAM 3561. O Chame Brasília, 1279, em andamento. TAM 3858, completo final e LS1 Glide, torre 1 no 8, decimal 3. 383 ou 3850. Aeronave com destino ao parque de base, onde quer operar em Salvador, em cima do 2. Traz 89. Livre de decolagem, dá 0, vou no 6 ou no 3. O vento pro Gol no 613? 180 graus, 8 nós. 180 com 8 copiado. Gol no 613, iniciando. 080. Então, revolta 3858, passou sempre. 63858, continue. Aproximação, aguardando autorização de pouso. Fazendo aproximação. 19.8. 19.8, 1.6.3. Obrigado, até uma próxima. Ferro 3858, livre pouso, vento 180 graus, 10 mais. Solicita desvio à esquerda para dar formação. Sente Gol 398, por quantas milhas e com a proa? Repetindo 4, ok, aproximadamente 2.0 milhas na proa 045. Mando espaço, mando espaço. Sente, reporta o término Gol 398. Mandará. Seria proa de Itape, autoriza voar direto Itape, está presente? Autorizado, Gol 398, desça para nível 040. Voando Itape, descendo para 040, Gol 398. Controle Salvador, boa noite, Gol 1.6.3, passando 2.800 na Gole. Gol 1.6.3, contato radar, decolagem, saída Gole, suba nível 380. 380, saída Gole, vigilância no 1.6.3. Patango Oscar Papa Golf é autorizado nível 050. 050 Golf. Solas 41 na direita, 1209 Solon. Livra à direita, 209, TAN 3858. Pós etapa, o Gol 398 solicita o R nave da pista 10. Gente, Gol 398, após etapa, autorizado Serra Victor 366, descer para 2.500 pés, que negar no 015, responsabilizado. Após etapa, Serra Victor 366, e desce para 2.500 mil e reportará estabilizado 398. Ok, via Alfa, até antes da Juliette, reporta a próxima Juliette, 3858. Localizador 6727. É 6727, está cruzando agora 4.300 pés, tem condições de fazer a aproximação final? Afirmativo. Gente, completo final ILS, tem um glide, torre 118, decimal 3. 183, mais 77. Web 6727, boas. Web 6727, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 109. Livre pouso, 6727, está baixado de checada. Tá 3858, tá livre prosseguir, táxi via Juliette para o gate 08. Livre ingresso na Juliette, gate 08, tá 3858. Autorizado chegada Mari, desse mantém a nível 060. 060 na Mari, precisa desvio esquerda para o 030 por 20 milhas, essas informações. 3543, dona Receita. Gente, então 3152, reporta término de desvios. Reportará até 3152. Brasília, 1273, 273, intervenção. Livre pouso, 6727, né? Afirmativo, livre pouso. Ok, obrigado. Patango Oscar Papa Golf, confirme, está voando a Prado Bom? Afirmativo. ONU 6113, chama agora Centro Recife 1288, alterne 13325. 1288, confirme alternada. Alternada 13325. Alternada 13325, no 613, obrigado, até uma próxima. Patango Oscar Papa Golf, é autorizado 3 mil pés, QNH 10 no 5. 3 mil, obrigado. 3152, é autorizado nível 050. 050, até 3152. Bom, 398, autorizado Serra Victor 366, reporte estabilizado, inicie redução para aproximação. Reduzindo e Pomarã estabilizado, 398. Sobre Salvador, uma boa noite, é o TAM 3455, informação Bravo. 3455, acione identificação, autorizado chegada BONF, desse mantém a nível 070. 070 na BONF, o TAM 3455. 455, informa em evento setorial R-NAV da 10. Gente, então vou ir na proa Serra Vitor 367, então 3455. E Serra Vitor 367, 3455. Papa Golf. Está agora visual, 27 milhas, solicito cancelamento, voar na proa da rotatória. Patango Oscar Papa Golf, plano modificado aos 2248, é autorizado 1500 pés, voe na proa da rotatória, quem nega em Salvador no 0 ou no 5, Oscar Papa Golf. Golf, 1500 pés, rotatória, no 0 ou no 5, obrigado. Bom, 398 estabilizou? Estabilizou. Bom, 398, completo final RNAV, torre 1 no 8, decimal 3. 3, 398. Ah, 31152, é autorizado nível 040. 040, 3152. Já pode dizer, pode aprovar, tá? Afirmo. 3455, reautorizado nível 060. 060, 3455. Tá, 3197. Agora Brasília, 124, decimal 25, secundária, 1265. Confirmando a pista da molhada, provou 398? Não, negativo. Obrigado. 206, prossiga. Abandona o centro de convenções pela rota Axé até Itapuã, na escuta do controle, com intenções de pouso no aeródromo. Gente, reporta em Parque Pituaçu, 4206. 06. Acionamento no 612, eu vou 1885. Tô no 885, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, 1885. Três. 31152, após ETAP, autorizado ILS, é o glide down no 0, desça para 12 mil pés, QNH1 no 0, 15. Positivo, após ETAP, autorizado ILS, 2000 na 015, tá 3152. Através de Pituaçu, caçador 06. Caçador 06, para ingresso, circuito de tráfego, TOI 1 no 8, décimo 3. ONU no 8, décimo 3, caçador 06. Reautorizado, nível 050. 050, 3455. Salvador, caçador 06. Não chega, caçador 06. Você passa Itapuã com intenções de pouso do aeródromo. Ok, informe em Itapuã. 06. Solo 51 no direita, 219 solo. Direita 219, 398. Boa noite, gol 398, livrando a pista na circuito. Boa noite, gol no 398, prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Taxi Juliette. Prossegue Alfa e aguarda antes da Juliette, 398. Para o táxi, gol no 885, 155 a bordo, 415 de autonomia, o Terno Galeão. O gol 1885, só confirmando o POB 1955. Sente, gol 1885, táxi via Juliette, Alfa e Charlie. No ponto de espera da 10 na Charlie, vai chamar a torre 18, decimal 30. Ajuste 10-15. Então, bom voo, boa noite. Ajustado 10-15, autorizado táxi via Juliette, Alfa, Charlie, na Charlie, torre 18-3. Obrigado, bom trabalho. Vamos. A 107. Gente, eu acho que o Papagô, que para ingresso de circuito de tráfego, Toyono no 8, decimal 3. Obrigado, mano. Salvador, confirma pro T3152 o QNH? QNH 10-15, então 3152. Obrigado. Papagô? Papagô, prossiga para final do 107, reporte, gol. Tô. O T3106 pode curvar a esquerda, então, e fazer uma perna do vento pela direita da 107. Aguardando para girar a base.